Bora, Damião! Peraí, deixa eu só dar uma afinada aqui no cavaco aqui. Só abrir a partitura aqui. Vou fazer o seguinte, tipo, eu começo solo, eu começo. Aí você entra no. Aí faz os dois.